Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes do Transmania. Pedro, muito obrigado pela sua participação. É muito interessante a sua questão para que a gente possa pôr em pauta uma discussão sobre o mercado imobiliário brasileiro, já que o investimento em imóveis é muito popular no país e, assim como toda a economia brasileira, em 2015 teve um ano turbulento, um ano delicado. E para nos ajudar a discutir as perspectivas do setor imobiliário, eu convido o Pedro Davidoff, ele que é advogado na área de direito imobiliário pelo escritório de Figueiredo, Demeterco e Sade, aqui em Curitiba, e devido a essa ênfase no setor imobiliário, ele está apto a nos esclarecer algumas dúvidas e nos dar algumas dicas para investir em imóveis com segurança. Pedro, assim como disse o ouvinte, em Curitiba a gente também vê muita placa de venda e aluga. Depois de um ciclo intenso de alta de valorização imobiliária nos últimos anos, o cenário parece ter virado em 2015. A oferta nos parece alta, com uma valorização abaixo da inflação. Qual o seu diagnóstico da situação atual do mercado imobiliário brasileiro? Bom dia, Merrana. Bom dia, ouvintes da Rádio Transamérica. No que toca ao mercado imobiliário, recentemente nós vivemos um aumento da taxa de juros, uma redução da oferta de financiamentos para aquisição de residências, queda da massa salarial e aumento do desemprego. Tudo isso acarretou na diminuição das vendas. O aumento da inadimplência dos financiamentos imobiliários também é um fator que a gente tem que considerar, além do fato das rescisões contratuais dos imóveis adquiridos na planta contribuir para o aumento dos estoques das imobiliárias das incorporadoras. Dentro desse cenário, o que está havendo hoje no mercado imobiliário é uma readequação dos preços de acordo com a oferta e a demanda. Nós estamos longe de viver um derretimento dos preços. Pedro, e o termo que você citou é muito interessante, da readequação dos preços do mercado imobiliário conforme a oferta e a demanda atual. Assim como te parece que estamos longe de viver um derretimento dos preços. O próprio ouvinte citou que, apesar de ele notar uma oferta alta através de placas de vende e de aluga, a percepção é que os preços dos imóveis não caiu tanto. Então, assim, quais fatores podem ser apontados como justificativas para os preços dos imóveis não terem caído ainda mais? Então, hoje, o que segura esse preço? Olha, Berrana, para a gente falar dessa readequação, a gente tem que voltar lá no início dos anos 2000. Qual o cenário que a gente vivia? Crédito imobiliário residencial praticamente não existia, ele era muito restrito. Então, quem comprava imóvel naquela época era quem conseguia pagar à vista. O que aconteceu? De acordo com a estabilidade econômica que o Plano Real nos trouxe, a partir dos anos 2000 foi possível ao governo conceder mais crédito imobiliário para as pessoas. E não importava se a pessoa tinha condição de comprar o imóvel à vista ou não. Se a parcela do financiamento cabia no bolso das pessoas, elas adquiriam o imóvel. E isso, consequentemente, acarretou no aumento dos preços. O que nós vivemos hoje é uma readequação desses valores de acordo com as regras de concessão de crédito. O crédito hoje ele é mais caro e as condições são mais restritas. Então, consequentemente, o mercado se readequa, os valores estão se readequando a essa realidade. Então, por que eu digo que esses preços não vão derreter, Merrana? Porque, por exemplo, no ano de 2014, nós tivemos 200 mil lançamentos imobiliários, 200 mil unidades imobiliárias lançadas. Além dessas 200 mil unidades, nós tivemos outras 200 mil construções próprias, que as pessoas construíram para morar. Então nós estamos falando de 400 mil unidades imobiliárias. Isso sem contar o déficit habitacional brasileiro, que é de 6 milhões. Por outro lado, nós tivemos 750 mil casamentos no Brasil em 2014 e 250 mil divórcios. Essas pessoas vão precisar de uma casa para morar, seja dela ou de terceiros. Então por isso eu digo que é muito difícil os preços derreterem, apesar deles estarem se readequando. E portanto, só o fluxo anual já garante a demanda. Pedro, e com todo esse cenário de crise, readequação de preços, desaceleração, isso acaba me lembrando de uma máxima do mercado financeiro, da bolsa de valores, que a gente tem que comprar em baixa e vender em alta. Eu acredito que isso seja replicável a todo tipo de ativo e investimento. Ou seja, a crise pode ser uma oportunidade de comprar melhor esse imóvel. Esse cenário, na sua opinião, abre uma boa oportunidade para investir em imóveis? Para quem é esta oportunidade? De que forma o investidor pode aproveitar bem ela? Sem dúvida, Merrana. O cenário atual abre um leque de possibilidades para quem quer investir no mercado imobiliário, principalmente para quem tem dinheiro no bolso, para quem pode pagar à vista. Por exemplo, o incorporador lança o empreendimento, começa a vender os imóveis na planta. Alguns particulares que adquiriram essas unidades estão dispostos a esperar o mercado voltar a se reaquecer para ofertar esses imóveis por um valor maior. Porém, o incorporador, ao concluir a obra, ele tem que pagar diversos fornecedores. Então, esses incorporadores estão dispostos a vender essas unidades que são de propriedade dele por um valor abaixo do mercado. Portanto, seja com o incorporador, seja com particulares, quem tem dinheiro no bolso hoje para pagar à vista pode esticar um pouquinho mais a corda na negociação e fazer um bom bom negócio. Outra oportunidade é a arrematação judicial de imóveis. Hoje em dia, a gente tem uma taxa de inadimplência muito grande dos financiamentos, que são feitos mediante alienação fiduciária. O banco reserva para ele a propriedade do imóvel e, a partir da inadimplência do comprador, o agente financiador consolida a propriedade dos imóveis e leva esses imóveis a leilão. A arrematação judicial é um ato judicial de venda pública de bens de um devedor em leilão a terceiros. Ou seja, você compra um imóvel com a chancela do Poder Judiciário. Um juiz de direito concede ao arrematante um título que esse arrematante leva a registro e se torna dono. O grande atrativo da arrematação judicial são os preços. As avaliações judiciais geralmente não são de acordo com o valor do mercado e quando esse imóvel vai para uma segunda asta pública, não é arrematado na primeira, ele pode ser adquirido por aí 50% do valor dessa avaliação. Portanto, mediante uma análise prévia e minuciosa do edital, uma análise de mercado para venda futura e uma boa assessoria jurídica com competência na área, a arrematação judicial pode ser um grande negócio para o investidor. Além disso, o novo Código de Processo Civil brasileiro que entrou em vigor em março de 2016 trouxe uma nova possibilidade para o investidor do mercado imobiliário. O artigo 895 do novo Código de Processo Civil dá o direito do investidor de fazer uma proposta ao juízo de compra desse imóvel antes dele ir a leilão. Se essa proposta for realizada antes da primeira asta, ele tem que se ater ao valor da avaliação. Se for na segunda asta, o investidor pode fazer uma proposta de aquisição desse imóvel desde que não seja preço vil, até mais ou menos 50% do valor do imóvel. Isso evita a concorrência e pode ser também um ótimo negócio desde que bem assessorado juridicamente. Pedro, e da minha parte financeira, para ajudar o investidor, eu poderia alertar que o investimento imobiliário é classificado como renda variável, ou seja, há risco e os preços oscilam, apesar da solidez deste investimento. Além disso, ele é um investimento de baixa liquidez, ou seja, não é recomendável para quem possa precisar desse dinheiro no curto prazo. E também alerto por cuidado de você não tomar uma decisão de financiamento de longo prazo com os elevados juros que a gente tem hoje praticados na economia brasileira. Além desses alertas financeiros, o que você pode sugerir como outros cuidados que o investidor deve tomar muita cautela e prestar muita atenção antes de tomar a decisão de comprar um imóvel ou investir no setor imobiliário? Sem dúvida, Merrana, o imóvel hoje em dia não é um investimento que tem muita liquidez. Antigamente, as pessoas vendiam um imóvel em 3 meses, as imobiliárias fazem as opções de venda em 3 meses. Hoje em dia, quem vai ofertar um imóvel ao mercado e precisa realizar esse investimento, pode se preparar para trabalhar a venda durante mais ou menos 1 ano. E o principal cuidado que alguém que está disposto a investir em um imóvel precisa tomar é diligenciar até a circunscrição competente e tirar uma matrícula atualizada do registro de imóveis. A matrícula é o RG do imóvel. É nela que se concentram os principais atos relativos a esse imóvel. Se esse imóvel teve uma penhora, se esse imóvel foi objeto de uma garantia e quem realmente é o proprietário desse imóvel. Pedro, então para quem está com liquidez, está com dinheiro na mão, sabe negociar e tomar esse cuidado de conferência da matrícula, o investimento em imóveis nesse momento pode ser muito oportuno para comprar um imóvel com desconto. Para a gente fechar essa participação, há alguma previsão de retomada de crescimento do mercado imobiliário brasileiro? Na sua opinião, quais são as suas expectativas para os próximos anos para esse setor? Olha, Merrana, o mercado imobiliário está estritamente ligado à política macroeconômica do país. Então, levando isso em consideração, a Eurásia, que é uma das principais agências de risco e consultoria na área política e econômica, tem uma previsão de que é de 75% a chance do governo Temer terminar o mandato em 2018 com uma agenda mínima de reformas aprovada. Então, é muito difícil profetizar, você me coloca numa situação muito complicada aqui. Mas se fosse para apostar, nós diríamos que o mercado em 2018 tende a voltar a crescer. Pedro, mais uma vez, obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite para compartilhar um pouquinho da sua experiência do mercado imobiliário conosco. Espero que este bate-papo tenha sido útil para que os ouvintes possam tomar uma boa decisão de investimento no mercado imobiliário. Muito obrigado. Obrigado você, Merrana, pelo convite. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. E só lembrando, proposta não ofende.